tem 13, letra original. Ela só tem 13, mas já tem um mundo pra viver. Acorda cedinho, o sol nem pensou em nascer. 5 da manhã, o despertador chama. Enquanto muitos sonham, ela já sai da cama. Pega o caderno, mochila no ombro, um beijo na mãe, sai ganhando o mundo. Tem dia que volta e ainda tem mais. Amarra a fita do balé, sonha dançar nos palcos reais. Ela é força, ela é luz, caminha firme, sabe o que conduz. Tão pequena, mas gigante em querer. Ela só tem 3, mas nasceu pra vencer. Sala de aula, ela brilha sem notar. Olhos atentos, sempre pronta pra tentar. E quando dança, o mundo para pra ver a leveza dos passos que ela aprendeu a ter. Cansaço existe, mas não tem espaço quando o coração bate forte no compasso. Ela sonha alto, ninguém vai frear. Tem tanta história ainda pra contar. Gigante em querer. Ela só tem 13, mas nasceu pra vencer. E mesmo quando o dia é difícil demais, ela respira fundo e vai. Porque sabe que o amanhã é construído com fé de manhã. Ela é força, ela é luz, caminha firme, sabe o que conduz. Tão pequena, mas gigante em querer. Ela só tem 13 e já nasceu pra vencer.